Desde o primeiro dia, que a mim mesmo, com o núcleo de amigos, prometi que iria chegar cá a ajuda. Posteriormente, tive o privilégio de conhecer o professor Alexandrino, que com as suas palavras de incentivo ainda me fez motivar mais e reunir mais forças entre os meus amigos, e fizemos vários diretos no Facebook para perceber, para as pessoas que nos queriam ajudar, a perceber que desta vez as ajudas chegam, desta vez as ajudas vão para as pessoas mais carenciadas e não ficam fechadas em armazéns, e o dinheiro que foi canalizado por diversas instituições e por diversos amigos, esses dinheiros chegariam a quem mais necessita e não ficavam fechados em sítios como aconteceu anteriormente.